Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Isso mesmo, já estamos no 79º, sei lá, mas deve ser o 79º aí, tantos casts que a gente já gravou. Bom galera, vamos apresentar quem está conosco para esse cast de hoje. Isso mesmo, por favor, Tute! Fala galera, três vezes. Eu ia falar 79 vezes, só que eu parei na Nossa! Parei é que nem cantar os parabéns em números de... É, do seu avô, tá ligado? Não, é tipo Oscar Niemeyer, parabéns dele, a galera já tá morrendo, né, velho? Cara, isso, e também o Rafa conosco aqui. Fala galera, você chega no 79, cada um vai fazendo sua contribuição, por favor. Brincadeira, eu gostei muito dessa introdução do Twitch, tô falando sério. Aham. Cara, gostei. Foi genial, velho. Porque parece que deu um bug, tá ligado? fala galera. É, sabe quando seu computador tá pra desligar e trava tudo, menos o áudio? É isso. Aí, tipo, a música trava naquela parte que o cara fala assim, você... Você, não, o legal foi quando eu tava ouvindo a Ana Carolina, ele travou assim, ela ficou... Que ela tinha ficado, é isso. Cara, garganta, é aquela hora que ela faz um tipo de tiro, aí travou no meio disso. Engraçado. Ela fala, minha garganta arranha, tinta e os azulejos. E Matheus também conosco. Fala galera. Desculpa, eu tive que seguir a tradução do dia também. Mas é isso aí, galera. Fala galera. Então galera. Pois é galera, vamos começar o cast. Porra, não. O que vocês acham, galera? Então fala galera. Achou? E também o Gegel aqui conosco. Galera, fala, porque eu sou do contra. Falou o Yoda aí. E aí, tudo bem? Tudo bem, e aí? E aí, tudo bem? Como vão vocês? Não, pô, mas você é do contra. É do contra, né? É. Como... Vocês. Não, eu sou do contra com vocês. Vocês como vão, tudo bem? Não como você, mas gostaria. Com 20 quilos de linguiça dá pra... Com 5 quilos de linguiça dá pra 20 comer? Não, eu tô, depende, aqui fazendo uma cara. Eu tô aqui fazendo uma pesquisa. Se eu cozinho com mandioca, fica mais gostoso? Não. Não, e eu tava ali cozinhando um ovo, velho. Aí eu, porra, eu também. Aí eu abri o ovo. Aí tinha um pintinho dentro. Imagina o pinto dentro. Pinto lá dentro. Eu sou cozinheiro. Se eu cozinho, todo mundo come? Cara, tá bom, chega. Trocadilhos infames. Vamos rir que nem o Cheguel. Tá que merda, velho. Enfim, galera, enfim. Todo mundo apresentado sem rolar, sem dizer que rolou um surto de gripe entre todos os carambeiros aqui. É, mas já estão todos melhores. Já estão todos melhores, enfim. E vamos para... Eu não fiquei gripado. Ah. Fica com a garganta inflamada e com faringite. Faringite? Não, direto tem faringite. É coisa de menina. É porque você é negro, né? Mas enfim, galera, enfim. As piadas cômicas aí. Não se esqueça, galera, antes de começar o cast, não se esqueça de twittar, não se esqueça de curtir. E não se esqueça, principalmente, de comentar. Clica aí e comente aí sobre o que você achou do cast, beleza? Bom, mas vamos não, para... Não, eu não cobro, não. Porque todo mundo que escuta o Caramba Cast tem o dedo quebrado. Impressionante, né? Ou então não sabe clicar na porra de uma página de comentário e digitar, olha, eu gostei. Ou até mesmo falar, olha, eu não gostei por causa disso. Não machuca, gente. Eu já tentei. Mas enfim, vamos para o nosso cast de hoje, galera, que é jogos em flash. Todo mundo já jogou um jogo em flash, sim. Menos... alguma pessoa que irá comentar nesse cast, ela não jogou nenhum jogo em flash. Eu quero entender. Quando ele diz ela, ele diz ela a pessoa, beleza? É, ela a pessoa. É porque tem muitas mulheres aqui conversando, gente. É, com certeza. Elas só não apareceram ainda, nem existem. A pessoa disse que não jogou nenhum jogo em flash, eu quero entender. É isso mesmo, eu não joguei jogo em flash porque eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa debilitada em relações tecnológicas, tá bom? O jogo que eu jogo, que não dá lag, que não afeta a internet ao meu redor, é Dota e Ragnarok, e mesmo assim ainda trava quando pessoas acessam o YouTube ou qualquer coisa mais pesada assim. E é isso, velho. Eu não tenho paciência pra esperar joguinhos carregarem, não tenho paciência pra esperar o lag passar ou qualquer coisa assim. Eu fecho essa porra mesmo e vou, sei lá, vou jogar Paciência Spider, então vou ler alguma coisa. GG, eu não entendo. Nem aquele do helicóptero que você clica pra você controlar a altura e a queda dele. Qual é o do helicóptero? Chegou um jogo online, você nunca jogou jogo online de estacionar, velho? De estacionar, não. Cara. Pô, baliza, cara. Clássico jogo online. Pra falar que eu nunca joguei jogo em flash, cara, eu joguei Colheita Feliz no Orkut. Ah, seu verme, sai daqui. Pô, jogo chato, isso, na moral, eu tentei jogar. Vamos rir igual o Gegel. É o coro do Gegel. Impressionante que não dá pra saber quem é o Gegel original. É. Não, mas é sério, cara. É só por causa disso. Caralho, eu achei que era o Jajão. Eu não joguei jogo Flash, eu mas antes jurar de vocês... que essa era do Jajão. Mas antes de vocês nascerem, eu já jogava jogo no DOS, tá bom? Beijos. Cara. Quem não conhece aquele Galacta? Eu. Eu conheço só o Galacta. Não é da minha época, Jajão. Na verdade, eu não conheço Galacta, não. Eu só conheço o Gaiato. Nossa. Cala a boca, Rafa. Caralho. Ah, não. Calma que o Jajá vai rir da minha piada. Era mesmo que foi. Meu, ela não... O Jajá tá indo arrepiada, chupa seus lixos. Não, é sério, pô. Se for pra pensar, eu acho que teve um joguinho que eu, tipo, eu olhei assim, eu joguei pra olhar, sabe? Mas eu só joguei, tipo, um dia, uma noite, não sei. Foi um de estratégia, tipo, que mexe com a cabeça mesmo, saca? É você tem que assim. Pegar... É, mexe a cabeça e me deixa assim, que faz pensar que você esquecer de mim. Você tem que pegar a bolinha e, tipo, passar por uma série de obstáculos, saca? E gênio, você nunca jogou gênio? Você pega uma bolinha e vai passando por diversos obstáculos e chega na foto da mulher do exorcista. Ah, não é isso não. Esse pô. É muito bom. Não, é isso aí não. Não, é sério, é uma bolinha que você pega e você vai passando direto. A tela é até. O fundo é até verde, eu não sei, não lembro o nome. É, eu, pra participar desse cast, vai ser pra rir. Não, então pode sair, porque isso a gente já faz por você. E faz falar... até melhor que você. Imita ele aí, Rafa. Tá vendo? Falar, bem melhor que o Jeff. Falar piadas infames, comentar sobre joguinhos e achá-los interessantes, e talvez acessá-los e jogá-los. Então pode se preparar, Jajel, porque nós temos pilhas de jogos em flash foda. Pode falar que eu vou procurar todos. Comece aí, então. É isso aí. Ah, o jogo que eu tô jogando agora, que é um jogo sensacional em flash, só que eu tô jogando a versão de PC dele que lançaram, porque o jogo em flash fez tanto sucesso, é o Meat Boy. O garoto carne, o garoto de carne. Que, porra, é simplesmente um jogo que você... pula entre paredes, tipo, ele tá ligado? É o garoto de carne e tem a garota de carne que é a Lady Gaga. Não, é a Bandage Girl, que ela é uma garota Bandage. Chupa, seu otário. Bandage Girl. A Bandage Girl? Ixi. É, não é Bandage, não, é Bandage. E aí o senhor alguma coisa, acho, não esqueci o nome dele, rapta a Bandage Girl e aí você tem que ficar passando dos levels e aí você chega na Bandage Girl, mas aí ele chega e fala assim, não, aí ele vai e leva ela embora de novo. Mas que bosta, hein? Pô, é muito legal, cara. Você fica pulando pra lá e pra cá e tal, é divertidão. Garoto feito de sangue que gruda nas paredes. Pô, sensacional, você suja a parede toda de sangue. Garoto sanguinário, né? É muito legal esse jogo. Eu acho sensacional, tô jogando ele agora, me divertindo pra caralho. A gente sente a animação na sua voz, o divertimento. Não, porque eu tô concentrado ainda. Eu acho que essa porra tá me deixando puto. Então não é tão legal assim. Porque é difícil. Mas jogo bom é jogo que é difícil, cara. Não tem essas, não. É um jogo em flash? É. Então não é difícil. Ah, claro que é. Cara, é o seguinte. Além desses jogos difíceis, tem os jogos roubados também. Eu tava comentando. Os jogos até... impossíveis. Não, eu tava comentando aqui com o Tuxi uma vez, que eu, na época que eu jogava de jogo de flash com meu irmão. Que era, o jogo era tipo assim: você era uma formiga karateca. Que você tinha que derrubar a outra formiga. É, você estava numa linha, aí você tinha que derrubar a outra formiga. Entendeu? Com a varinha lá. Só que aí em cima tinha um placar de quantas vezes você derrubou. Você tinha que chegar a 10. Tava eu jogando contra o computador, estava 8 a 4. A nuvem que passava lá em cima era branca. E o placar também era branco. Aí estava 8 a 4. A gente derrubou a outra formiga, a gente passou uma nuvem e transformou o 8 a 4 em 8 a 5. Tipo, é o primeiro jogo roubado que eu já vi. Tipo, a nuvem era branca, passava e transformava o placar do cara num ponto a mais. O nome do jogo é até Anti-Kendo. Até vocês procurem, vai tá o link aqui embaixo aqui também de todos os jogos que a gente citar aí. Tipo, o primeiro jogo roubado que tipo, o cara rouba na cara dura, cara. Enfim. Passa nuvenzinha, marota. Eu vejo o nego fazer isso na vida real, cara. Cara, jogos online, o que eu costumava jogar mesmo, eram os jogos, qualquer jogos, velho, que eu jogava. Mas sinuca era o principal, velho. Aquela sinuca que tem a música triste, velho. Nossa, tem um que acessa essa assim, música triste. É o principal do Clique Jogos. Entra lá no Clique Jogos, aí é Top Jogos, tá escrito. Aí você entra lá no Top Jogos do Clique Jogos e vai jogar sinuca. Você fica depressivo. É. Tipo, assim. É como se você estivesse jogando sinuca num funeral, né? Véi, como se você. É sério, como se você estivesse jogando sinuca, véi, na parte mais triste da sua vida. Porque essa música triste, quando você vai fazer a autoescola do Detran, tá ligado? Uhum. Eles colocam a música triste nos acidentes, quando as pessoas perdem pedaços do corpo, ou se partem no meio, saca? Aí eu lembrei que essas pessoas poderiam estar jogando sinuca enquanto morreram, porque... Pô, mas se elas perderam parte do corpo, fica difícil jogar sinuca, né? É meio complicado. Até porque elas morreram, né? Mas é porque foi triste, velho. Não, morrer não é caralho, a pior parte, perder parte do corpo e não jogar sinuca que é a pior parte. Eu falei, pô, que busca triste do caralho, velho. De repente fui jogar uma sinuquinha e a música tava lá me perseguindo pra sempre, velho. É, depois agora vocês... eu lembrei, cara. Eu joguei sinuca. 4 joguinhos em flash. Aí, Gegel! Quais são eles? 4 joguinhos em flash. Tipo, certeza mesmo. Foi essa sinuca aí, que foi no site oficial, né? Que é billiards.com, alguma coisa assim. Billiards? Foi um joguinho do... Tipo, e os outros 6 foram tudo do Não Entendo. Do blog do Não Entendo, que tem lá o joguinho da semana, tá ligado? Uhum. Aí o que tem lá essa semana é o Give Up Robot. É muito louco esse jogo. O 2. Aí, tipo, esse é muito legal, velho. Tipo, você usa o robozinho pra pular e pra lançar, tipo, uma parada que eu não sei o nome, velho. Um gancho. Uma corda, é tipo um gancho. É, tipo um gancho, uma corda Give pra você Up prender. Robot, muito legal. É, e você ir saltando de um lado pro outro. Outro joguinho que eu também vi nesse blog foi o daquele do Troll, que você se lançava a cabeça do Troll Face e ia passando e pegando coisas assim pra você ir mais longe e mais alto. Quanto mais alto e mais longe você fosse, mais pontos você fazia. E o outro jogo foi um muito tenso, velho, que era tipo de um lobisomem, tipo, um cara que matava lobisomem, saca? Você tinha que pular os lobisomens. Ah, where... É... É, Werewolf alguma coisa. Aham, Werewolf Thriller. É, isso, calma aí, não, é mesmo, Vox Populi, Vox Populi Vox Day, a Werewolf Thriller. Exatamente, é isso aí. Sensacional, esse jogo é muito lindo. Esse jogo é muito mágico, cara. Tipo, eu joguei ele, eu não consegui passar da quarta fase. É muito difícil. Pô, eu zerei, cara. O lobisomem gigantão corre atrás de você no final. É, velho, tipo, se o lobisomem vê você, velho, ele chega e corta o seu corpo. E, tipo, é bonequinho de palitinho, saca? Ele chega e... Ah, é bonequinho, cara. Os melhores jogos de Flash são muito sticks. Mas esse não é stick, não. É tipo Atari. Ah, só. Porque ele falou palitinho. Tô jogando sinuca. É tudo pixelizado. Caralho, morri aqui de novo. Tô jogando sinuca, seus lixos. Eu também tô. Eu tô jogando. E a música da sinuca? Blim, blum, blim, blum, blim, blum, blim. Cara, um jogo triste é The Company of Myself, cara. Esse jogo faz mais nome do jogo. Cara, esse jogo é muito massa. The Company of Myself. Nossa, que jogo. É muito Forever Alone o jogo. Literalmente. Tem jogos Flash é jogos bizarros da vida, né, velho? Não, eu já tava citando aí também jogos de distância. Eu tava lembrando um jogo de distância também que eu joguei que, sei lá, quebra todas as leis de não ser agressivo. Que era você era um karateka. De novo? Que, Tude? Formiga karateka? Não, você cara. Você é um karateka? Não, esse é um karateka de verdade, não era formiga karateka. Que aí você. O objetivo era você dar voadoras nas pessoas. E, tipo, você tinha que ser o objetivo de ser o Lindomar. Isso. Aí, exato. Aí quando você dava uma voadora na pessoa, você ia mais longe. E assim você ia dando voadoras subsequentes. E o que nem o do pinguim. É tipo isso. Aqueles jogos em flash de pinguim que você tem que arremessar o pinguim longe. É, o quanto jogo, mais longe você arremessar o pinguim. Na minha opinião, tipo, os jogos de distância em flash são os dos melhores. Exemplo de um que é até meio antigo, tem no Clique Jogos mesmo. Que, acho que a maioria dos jogos que a gente falar aqui vai ter no Clique Jogos. É. É, o nome do jogo é Nanaka Crash. É um, cara, tem uma menininha, é um dos mais antigos de distância. É um dos mais antigos e um dos melhores. Oh. É uma menininha que tá num parque com a bicicleta e ela vai e se choca num cara. Aí o cara sai batendo tipo, nas outras pessoas e vai indo mais longe. E. É, aquele joguinho do Hotel Rabuã em Flash. É Shockwave, eu já joguei também. Mas Shockwave conta também como Flash. Sério? Pois eu já joguei também ele uma vez, quando eu era pequeno, tipo, há um ano atrás. Cara, que computador arrombado, velho. Tipo isso. E esse aí do cara que era karatek, da voadoras nas pessoas, era o Mad Karate Man. Que é muito legal também. Quanto mais voadoras você dava, você subia de faixa. Foi igual o karatê mesmo. É importante, né? É importante você subir de faixa. Mas, era o jogo legal, era que eu jogava, era Karate Man. Aí você fazia. Você evoluía tipo capoeira. Não faria sentido, né? Ué, porra, Karate Kid, ele luta com Kung Fu. E o nome é Karate Kid, velho. E daí que o nome é Karate Kid, velho. Os três mosqueteiros são quatro. E aí? Não, porra, mas é porque os três mosqueteiros sempre foram admirados pelo garoto lá. Onde está pelo o D'Artagnan. Seu Deus agora? Onde está o seu Deus agora? Não, D'Artagnan, onde está? Onde está? Onde está? Onde por isso está? Que meio é D'Artianza, cara, por causa do D'Artagnan e do Hamza, do Final Fantasy. Sim, isso é verdade. Eu não me importo. Os três e mosqueteiros aí? São quatro. Cala a boca, velho. É um homem da máscara de ferro. D'Artagnan nem era mosqueteiro no início. Ele nem era mosqueteiro. Não precisa de argumento contra isso, cara. Os três mosqueteiros são quatro. Mosqueteiros. Ponto. Três mosqueteiros e um garoto que queria ser mosqueteiro. Ponto. Os três mosqueteiros são quatro. Não precisa mais de nada. É autoexplicativo. Os três mosqueteiros são quatro. Tá, Exalta Samba toca pagode, enfim. Exatamente. O pagode é a pagodinha, toca samba. Tem 30 integrantes e não toca pagode aí. Quem? Slipknot. Tem o quê? Que esse bicho tá falando, gente? Porra. Que isso? E também. E também os jogos. outro jogo legal também, outro estilo de jogo legal também, além desses de distância. Jogos eróticos. Cara, os jogos eróticos. Você lembra dos jogos eróticos? Isso, né? Jogos eróticos. Eu conheço uns muito bons. É a série Meet and Fuck do Newgrounds. Não, tinha uns legais também que era tipo. Ficava uma mulher do lado, assim, apoiada num bar, e você tinha que olhar pros peitos dela sem ela ver. Porra, que jogo sensacional, cara. Isso. Não, calma aí. A melhor parte. Matheus. Não, isso aí eu conheço. Conheço vários. Tipo, eu tô vasto nessa erótica. Eu conheço vários, sério. Eu também vou me tirar, mas uma porrada. Claro que você conhece vários. E a maioria. Não, tinha umas 200 dúzias de jogos assim. Cara, você olhar pros peitos da mulher sem ela perceber que você tá olhando pra ela. Mas, cara, os primórdios do Meet and Fuck já existe desde o Windows 3.1, que é o Get a Girl, cara. Que nem Flash, né? É um jogo de computador. Que tem a música mais sensacional do mundo. Que é a música do Get a Girl, cara. Que é o... Ah! Get a Girl Now! Aí... Pô, é linda demais. E aí toca, tipo... Como o Windows não suportava MP3 na época, fica tocando num... Meio que não é num 8-bits, porque é melhor que 8-bits, mas é pior que MP3. Aí toca, tipo, Hey Jude, tá ligado? Enquanto você tá dando em cima da garota. Nossa. É um jogo sensacional. É muito tosco o jogo, mas é muito legal. Procurem. Get the Girl. Dá em cima da garota tocando Hey Jude, sensacional. E que mais que a gente tá falando? Assim, além desses jogos eróticos também, da época do Ronca, tinha também uns jogos que esses eu acho, quando são bem feitos, ficam sensacionais, que são aqueles jogos de TD, Tower Defense. Você monta sua base, vai colocando as paradinhas. Eu não gosto de jogo de Tower Defense. Não, tem uns que ficam cocô, digamos assim, mas tem uns que, quando são bem feitos, ficam sensacionais. Que, quer ver? Uns legais, deixa eu lembrar, um que acabou de lançar agora, que foi Pokémon TD, que juntaram Pokémon, um jogo legal, e misturado com TD também, ficou legal. Você coloca os pokémons nas suas torres para defender os outros que vão invadindo. Outro legal também de TD, que é Ultimate Defense. Lançaram dois também, que é sensacional. Que você coloca magos, bruxos e outras coisas lá para defender o seu território. E outro também que não é TD, mas é uso estilo de base também, de torres e tudo mais. Até eu tava jogando com um Tuti um dia desse, que era Mirage New War. Tipo, são duas torres, a do inimigo e a sua, e você vai criando personagens pra ir atacar a torre dele. E ele também vai criar os personagens dele pra atacar a sua torre. Tem ninjas, cavaleiros e tudo mais. Esse é sensacional. Quem curte TD ou jogo de torres, defender bases, tá o link aí embaixo, clica que ele é muito bom. Pô, véio, se Shockwave é considerado Flash... É considerado então... Flash. Então eu tô jogando pra caralho Sketch, velho. Ah, Sketch, verdade. Pô, e esse não, é maluco, englobando, véio. Englobando, também tem como considerar jogos em Java. Tipo... Ah. Acho que o Matheus deve conhecer o jogo. O... Tipo, 90% dos joguinhos do seu celular que você joga. Pois é. Tem o Dan Ball, Dust Game. Já jogou, Matheus? Provavelmente. Que é um jogo de sandbox que você mistura os elementos. Ah, eu já joguei muitos jogos assim de misturar os elementos. Mas deixa eu ver se esse aqui eu conheço. Esse é o primordial, cara. É o sensacional, é o melhor de todos. Ah, eu acho que não. Não, não conheço. Pô, é o melhor. Devia jogar. Não, mas tem vários jogos assim de sandbox, que é de mistura de elementos, blá blá blá, que, cara, são divertidos pra caralho quando você não tem uma vida. Ou seja... Você que tá escutando a gente. É, ou seja, meu... pra caralho. Outro jogo também que eu tava jogando dia desse também, que é sensacional, tava jogando com o Tucci, que é. Como sempre. Isso, como sempre. Que é. Por exemplo, você já com certeza já ouviu falar de Magic ou Yu-Gi-Oh! Coisa, alguma coisa do tipo jogo de carta. Que esse foi um dos jogos online que eu achei mais que, sei lá, uma teoria legal, porque tem uns jogos de cartas online que não prestam, mas esse tem uma teoria até legal, uma bacana na história, que é Spectromancer. Tipo, jogo de carta, defesa, ataque, e cenário, e mana, e tudo mais. Ele é sensacional também, eu aconselho vocês joguem, que é foda. Spectromancer, um jogo de cartas. Sensacional. Pois é, voltando no jogo, no tipo de jogo que o Tuti tinha acabado de falar, que é o de misturar coisas pra criar outras coisas, tem um jogo também que fez muito sucesso há um tempo atrás, que é o Doodle God, né? Que é, no jogo você é... Não, meio que não, você é Deus, daí o nome do jogo, Doodle God, e você vai misturando os itens, tipo, fogo e água, e vai criando novos itens, aí você cria, tipo, um mundo. Pronto. É, e é muito legal. Aí, tipo, depois eles fizeram o Doodle Devil, que no jogo mesmo explica a história, que não existe, não havia mais lugar só pra coisas boas. Aí o diabo foi e fez umas paradas ruins e não sei o quê. É, aí depois Doodle lançou God. O Doodle God 2. Ou seja, Deus esqueceu de umas coisinhas, isso, cara. Isso, é, tipo, tinha umas paradas lá que ele repensou e pá e tal. Pois é, mas é muito massa esse jogo. Cara, esse jogo faz você torcer para que o tempo passe quando você não sabe mais o que fazer. Isso, ele te dá dica. Ele te dá uma dica, ele te dá o direito de pedir dica. Ah, cara, mas como essa dica é valiosa. Nossa, muito valiosa. E de vez em quando você mistura todos os elementos da dica que ele dá e mesmo assim você não consegue. Muito, cara, irrita muito. Agora, outro jogo também, que com certeza o Gegel que falou que não jogou nenhum jogo online, mas que com certeza esse ele já jogou, são aqueles jogos de propaganda. Tipo, fica do lado do seu navegador, do seu site ou de alguma coisa aí. Por exemplo, aquele jogo de, como é que é? Queda de braço. Ah, tipo, as 7-3 tortas no palhaço. Isso! Ah, adoro! Ah, já joguei muito, cara. Dê 3 tiros no patinho. É, muito bom, velho. E aí abre aquela parte. Um FPS, tipo, cara, sim. A primeira vez que você joga isso, você. Aí, tipo, quando você dá os seus 5 tiros ou esmaga as 3 baratas e abre um pop-up e você. Eita porra, é vírus, meu irmão! Tipo, eita porra, subiu. Agora, porra, ficou séria. Aí você vai e fecha na maior velocidade. Aí vê que não é nada. Assim. E joga de novo. Mata mais joga de barato. Isso, até carregar o seu download. Esses jogos são os melhores. Mas agora tem uns jogos desses aí, tipo, dá 3 tiros, você dá um, já abre o pop-up já. São jogos trolls. Nem é jogo mais essa merda, mas enfim. Porra, fala de Adult Swim. Isso. É. Qual é aquele jogo que a gente tava jogando aquele dia aqui? Do Barbarian lá. É. Exato, Matheus. Titan Lunch Retaliation. Isso. Que era um bárbaro, sei lá o que era aquilo. Que ele pisava nos olhos lá e era jogo de distância também. Que ele pegava distância assim que todo o olho que ele pisava. Até ele chegar num chefão, destruir o chefão. E pegando mais olhos até chegar no outro chefão. Sensacional também. Cara, jogo de distância e TD. Jogo de distância mais, que ele, tipo, ele vicia mais. Agora, jogo vicia. De TD. Jogo de TD te vicia e você não vê o tempo passar. Mas o jogo de distância te vicia, você vê o tempo passar, mas você fala, não, só mais um. E você vai eternamente desse jeito, cara. Cara, jogo viciante mesmo é a Matter Surgeon do Adult Swim também. Cara, muito bom. O que mais? Posso explicar a história do jogo, Tu? Ah, cara, Adult Swim é assim, você tá dirigindo o carro de pizza, aí você atropela um doutor. Aí ele vai te ajudando a você consertar os ossos dele. Com as coisas que você tem, que é tipo pegador de pizza, isqueiro, pomadinha e tal. Aí você ajeita os ossos dele e ele fala, pô, valeu, cara, você vai de quê? Aí você começa clandestinamente a ajudar pessoas que não têm condições de pagar a própria cirurgia. A própria cirurgia. E aí fica tipo. Cara, aí fica. Você fica ajudando tipo um cara com bichos dentro dele. Você ajuda um cara que tá cheio de canetinha, de pregos e tal. Outras coisas assim. E, porra, aí tem a Amateur Surgeon Ato 1, Ato 2, Ato Especial, que você salva umas paradas lá, e a versão de Natal, só que a versão de Natal é muito escrota. Muito escrota, é muito escrota. Porque, é tudo muito feio, é muito escroto. Mas, de resto, a Amateur Surgeon é sensacional. Agora, falando também desses sites que produzem os jogos... Que tem um dos que eu acho que são os melhores, é a Kung Great e Miniclip também. Quais são os outros também? Ah, o Miniclip já foi bom, tá? Armor Games. Miniclip. Na época do Samurai Sam. É, o Miniclip já foi bom. Ainda continua com joguinhos básicos, assim, mas já foi bem melhor o jogo dele. Já foi bem melhor. Tu te falou também o Armor Games, que é das espadinhas lá. Psim, psim, psim. São os produtores. Tem um site de jogos que é muito bom, mas que poucos conhecem, que é o MoFun Zone. Que você tá ligado o jogo em flash de Portal? Uhum. Veio de lá. Ah, tem um que é o Nonoba. Que. Pô, ele tem vários jogos em flash online, cara. Super, acho que a gente já jogou um já, era o dos trovãezinhos. Que tinha que empurrar pra fora, pra dentro. Ou não? Shock Arena. Isso. Aqui, cadê? Shocker Rain é muito bom, cara. É um jogo muito forte. Nenhuma, não. Você nunca jogou pra ver, seu viadinho? Eu não tô falando merda. Do jogo, tô falando que eu não vou falar. Foda-se, seu viadinho de merda. Tu tinha louco. Isso, o que mais? Quais os outros jogos também? Tipo, eu ia falar, só que o Jair não deixou. De um jogo do Adult Swim também. Que eu acho que esse é, tipo, talvez o jogo mais estúpido da história, porém o mais viciante. Que você é um unicórnio robô que tem que sair capturando fadas e explodindo estrelas pra ganhar pontos enquanto pula por aí com o pulo do arco-íris. É isso aí, galera. O nome desse jogo é Robot Unicorn Attack. E ele já teve altas versões também no próprio Adult Swim. Só que a maioria dessas versões eram pra iPod, iPad, iPhone, iPod e tal. E aí tinha o Hardcore e a edição de Natal, porque todos os jogos da Adult Swim tem uma edição de Natal. E esse jogo foi um dos jogos que teve a música mais viciante de todos os tempos, que é essa aí que o Twitch começou a cantar. E esse jogo, tipo, ele é... Quando você começa a jogar, você pensa, pô, jogo gay, velho. Nossa, jogo gay. Aí, depois, 5 segundos depois você já tá. Eu nunca mais vou parar de jogar esse jogo, porque ele me trouxe a felicidade. É uma parada gay assim, saca? Só que é muito massa. Ah, é tão bom. Tão bom, tão bom. Foda. O que mais? Qual outro jogo? Vamos ver, um jogo muito... Ah, eu vou contar a história do Barbarian Hogs Love que eu cantei ontem. Conte. Agora, tem um outro jogo, né, que é no Newgrounds, que é um dos melhores sites de jogos em Flash também, que o nome do jogo é Barbarian Oxlof The Secret of Steel, porque tem outros dessa mesma saga, mas esse é o melhor. E, tipo, é a história de um bárbaro, né, logo o nome, que Opa. Ele tá procurando o segredo do metal. Aí, tipo, o jogo tem uma história toda cabulosa e é um jogo grande e até difícil, se você não souber jogar direitinho, sob as mãos do jogo. Mas aí, no final, ele luta contra um duque do inferno, cabulosamente lá. E, tipo, no final da luta, mostra ele procurando o segredo do metal, né? Que foi o que ele foi buscar. Aí ele mostra ele procurando, tipo, dentro de um jarro até. Ele pega o jarro e joga. E depois, tipo, dá de ombros, assim, aquele sinal de que ele não achou nada. Aí aparece a mensagem. E no final, o bárbaro não achou o segredo do metal. Aí acabou o jogo. É uma trollagem ao mesmo tempo que é um jogo, saca? Aí no final do jogo não tem nada. Mas é bem legal, dá pra se divertir. O outro que eu tava jogando com o Matheus um dia desse também, com o Tucci, que era um jogo de... Como se chama daqueles cavaleiros? Ah, medieval? Isso, cavaleiros medievais montados em seus cavalos e capacetes e lanças. Que o objetivo era você... atingiu o escudo. Aqueles jogos lá, tipo, daquele filme... Você não jogou esse comigo, não. Jogando. Joguei, não? Não. Você não tava, não, Cristian? Não, joguei não. Com o Matheus, então. Pô, tá me excluindo aí da jogatina, valeu. Enfim, você tinha que mirar no escudo ou no cara pra você derrubar ele do cavalo dele. E, tipo, o legal do jogo é que ele não tem fim. Por exemplo, o chefão do jogo é level 25. Quando você chegar na primeira rodada, você vai estar no level, sei lá, 5 e você não vai conseguir derrotar ele. Aí você vai morrer, aí quem vai vir pra lutar e vingar você é seu filho. Se você não conseguir vencer o chefão, quem vai vir é o seu neto. E se você não conseguir, quem vai vir é o seu bisneto, tataraneto, até você conseguir vencer o chefão. Como é que é o nome? Qual o nome? The Lance. Quanto? The Lance. Isso. A lança em inglês. Isso, The Lance. The Lance. Vamos lá. E o jogo também é muito legal também. E vamos lembrar que o nosso editor lindo vai pôr todos os links dos jogos que a gente tá comentando aqui. Esse cara vai ser foda, viu? Esse cara vai ser muito bom. Vai ser. O nome do editor não será revelado. Nem se a presença dele procede ou não. Para questão de proteção. Jaider? Droga. Jaider. Quem disse isso? Ô, Jaider. Responde uma pergunta minha, Jaider. Diga. Quem é que edita o cast? Eu acho que sou eu. É o Jaider? Jaider? Porra, você falou que você pagava pro cara editar, Jaider. Eu pago pra mim mesmo. Bem, mas enfim. Né? Disse Marilyn Manson. Disse, não. Nossa. Mas enfim. Pois é, galera, e tem um jogo que eu fiquei viciado nessa última semana, que o nome do jogo é The Last Stand, The Union City. Que ele é um jogo de zumbi, né? Que tá coisa que tá na moda nesses últimos tempos. E esse jogo tem o 1 e o 2. Só que o 1 e o 2, ele é meio que no mais ou menos no estilo de Defense Tower também, que você é um cara que fica atrás de uma barricada só atirando nos zumbis. Mas esse, né, que é o terceiro da saga, você anda pela cidade, aí tem toda uma história, que você é um cara que tá procurando a sua mulher. Aí no final tem tipo uma meio que um esquadrão contra os zumbis. Só que você descobre que esse esquadrão também é do mal. E que tem planos malignos e umas paradas bem sinistras lá. E o jogo é todo bem elaborado, tem uma história, e, tipo, você vai pegando armas, achando armas, aí você pode comprar essas armas com o dinheiro que você acha nas casas que foram abandonadas por causa do apocalipse zumbi. E é bem legal o jogo e bem viciante. E é jogo foi criado pela Armor Games e joguem no site original. Que você pode. Depois que você zera, você pode liberar um pacote. Com algumas armas bônus e umas coisas bem legais. Véi, eu nunca entendi o porquê de todos os jogos que você tá jogando. Aí você, tipo, você chega. Ah, vou entrar na casa desse cara. Pá! Quebra a porra do balde, do jarro. Isso é desde The Legend of Zelda, cara. É, abre o baú, pega não, gold. Não, Zelda pega legal é que ele entra na fazenda dos outros e corta as. Chega, entra na loja, tá ligado? E pega o vaso, quebra. Dinheiro! Aí vai, eu quero comprar. É, véi, tipo isso. Tipo, véi, que tipo de mundo paralelo é isso, véi? Eu quero ir pra lá. Mas essa que é a graça, Gegel. Porque no mundo dos jogos, você não precisa se importar. Entra na casa do cara e rouba tudo que você achar. É assim que funciona. Rouba não, mas e você ainda quebra a casa do cara. Esse pai ainda dá pra matar ele. Se pá, ainda dá pra matar o cara. Isso. Bom, galera. Bom. Acho que foi todos os jogos que a gente conhece, tá? E que a gente acha legal também. Porque a gente conhece muitos outros jogos, mas a gente não vai citar aqui, porque senão vai ter 300 horas de cast. E eu vou ter que colocar o link de todos esses jogos que a gente citou aqui. É isso aí. Mas enfim. Eu vou tentar, tá? Eu não prometo que eu vou conseguir, mas enfim. E que é isso daí, galera. Terminando o cast por aqui. Não se esqueça de comentar e diz aí, dar dicas de jogos aí que você acha legal em Flash. Diz aí qual jogo que você acha legal e a gente vai mandar o link pra vocês no próximo, beleza? Então mande, diga sugestões, mande o link também aí nos comentários, beleza? Pra gente citar aqui no próximo cast. Tranquilo? Bom, galera, é isso daí. Hasta la vista. Fui até o próximo cast. Não se esqueça de curtir. Não se esqueça de comentar e twittar. E galera, aguarde. Final do ano tá vindo novidades para o caramba. Hasta la vista. Fui. Always I wanna be with you.